E a semana passou e cá estamos nós, num final de semana e juntos como em todas as noites, das 8 às 9. Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Em branco e preto, eu só tenho a dizer, tá valendo, valeu, foi demais. E no mais incapaz, o meu nome eu não posso te dar, apesar do contrato de fato que você me deu. Eu falei pra você que não tinha intenção de casar. Você pode manter a esperança de me convencer, mas agora não é boa hora pra gente brigar. Quer saber, pra valer, o que vai ser melhor pra nós dois? É deixar esse papo, ó, Deus dará, Deus dará. Quer saber, pra valer, o que vai ser melhor pra nós dois? É deixar esse papo, ó, Deus dará. Eu só tenho a dizer, tá valendo, valeu, foi demais. E no mais incapaz, o meu nome eu não posso te dar, apesar do bom trato de fato que você me deu. Pra você que não tinha intenção de casar, você pode manter a esperança de me convencer, mas agora não é boa hora pra gente brigar. Quer saber, pra valer, o que vai ser melhor pra nós dois? É deixar esse papo, ó, Deus dará, Deus dará. Quer saber, pra valer, o que vai ser melhor pra nós dois? É deixar esse papo, ó, Deus dará. Cada dia que passa teu é pura emoção, mas você tá pensando em virar uma obrigação. Eu tô fora, já deu minha hora e já vou partir. Que assunto tão fora de moda pra se discutir. Você pensa e pensa no modo de me amarrar. Eu ligeiro escorrego entre os dedos querendo escapar. Quer saber, pra valer, o que vai ser melhor pra nós dois? É deixar esse papo ao meu jará. Pensando em virar uma obrigação, eu tô fora, já deu minha hora e já vou partir. Que assunto tão fora de moda pra se discutir. Você pensa e pensa no modo de me amarrar. Eu ligeiro escorrego entre os dedos querendo escapar. Bye. madeira da mangueira. Madeira de dói em doido é Jequitibá. Deixa a mangueira passar. Madeira de dói em doido é Jequitibá. Deixa a mangueira passar. Embalança, meu bem. Embalança, roseira. Embalança, cabracha. Embalança, mangueira. Mangueira é uma floresta de sambista, onde o Jequitibá nasceu. Veio fogo, queimou, veio vento, tombou, o machado Jequitibá ficou. Madeira de dói em doido é Jequitibá. Deixa a mangueira passar. Minha homenagem a Dona Nilma. Mangueira. Foste tu sempre a primeira, és a única bandeira, sem orgulho e sem maldade. Quem se muda pra Mangueira é verdade, leva a vida cheia de felicidade. Quem se muda de Mangueira tem saudade, voltará ou mais cedo ou mais tarde. Quem se muda pra Mangueira é verdade, leva a vida cheia de felicidade. Quem se muda de Mangueira tem saudade, voltará ou mais cedo ou mais tarde. Unido, gente! Mangueira, foste tu sempre a primeira, és a única bandeira, sem orgulho e sem maldade. Cheia de felicidade. Quem se muda de Mangueira tem saudade, voltará ou mais cedo ou mais tarde. Quem se muda pra Mangueira é verdade, leva a vida cheia de felicidade. Quem se muda de Mangueira tem saudade, voltará ou mais cedo ou mais tarde. E você, nosso ouvinte, nos dando o prazer da companhia, e por isso, para você especialmente, o nosso abraço, o nosso boa noite, a noite que, de certa forma, se inicia, agora 8 horas, e logo após a hora do Brasil, no horário, como eu sempre falo, no horário da janta, da novela, do jornal, e você comigo. Você comigo até às 9 da noite, ouvindo não só algumas falas sobre os sentimentos, sobre os dados humanos, sobre aquilo que é a vida e aquilo que pode nos importar, e trocando com vocês algumas coisas que eu venho descobrindo também, e isso é gostoso, isso é a riqueza do contato, do convívio, sem dúvida. E ao mesmo tempo, o que é o nosso ponto central, com a presença da música que nos acompanha sempre, porque música é expressão e fala da alma. E a alma é tudo que importa quando a nossa questão é questão de sensibilidade. O meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, e pode ser lua cheia ou noite de temporal. Que o pagode incendeia lá no quintal o meu Natal. O meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, e pode ser lua cheia ou noite de temporal. Que o pagode incendeia lá no quintal. Meu Natal é regada, churrasco e serva gelada, versos de improviso da rapaziada, e o bate do alto amanhece o dia. Meu Natal não tem noite feliz, mas a noite é de luz, lembra a velha guarda de Oswaldo Cruz, e o pagode inflama de tanta alegria. Meu Natal, o meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, e pode ser lua cheia ou noite de temporal. Meu Natal não precisa castanha, pernil, rabanada, e cá entre nós não precisa mais nada. Pra quem é do samba tá tudo legal. E se a carne acabar não tem grilo, alguém da família logo improvisa uma sopa de ervilha, pega mais cerveja e viva o Natal. Meu Natal, o meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, e pode ser uma cheia noite de temporal, e o pagode incendeia lá no quintal. Meu Natal não precisa castanha, pernil, rabanada, e cá entre nós não precisa mais nada. Pra quem é do samba tá tudo legal. E se a carne acabar não tem grilo, alguém da família logo improvisa uma sopa de ervilha, pega mais cerveja e viva o Natal. Meu Natal, meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, e pode ser lua cheia ou noite de temporal. E o pagode incendeia lá no quintal. Canto samba de candeia, pagodinho e maçal, é. E o pagode incendeia lá no quintal. Canto samba da mangueira e da coroa imperial, é. E o pagode incendeia lá no quintal. Mas hoje estamos com música brasileira, que já era de se esperar, já que essa é a proposta desta semana, como foi da semana anterior, mas estamos com uma música alegre, festiva, bem no clima do que a sexta-feira nos traz e deve trazer, já nos preparando para um fim de semana alegre. E para isso, ninguém melhor do que Beth Carvalho. Beth Carvalho, essa representante do que nós temos de mais fantástico no nosso samba. Não há o que se dizer da sua carreira, e não só da sua carreira, da sua postura como artista. Eu acredito que a Beth Carvalho é daquelas poucas pessoas que, na verdade, são sempre unanimidade. Todos sabem que ela é o próprio samba da nossa terra. Cantou todos os compositores e nunca deixou de ser cantora de samba. E o samba mais romântico, o samba mais alegre, o samba de todas as formas, e ela sempre o fez com muita garra, com muita alma, com muito amor. E ela passa isso. E tem uma relação excelente com tudo e todos, é uma simpatia, é muito gostoso ouvir e muitas vezes ver, quando se tem essa oportunidade, seja através dos DVDs que ela já lançou, excelentes, por sinal, os que vi, gravações muito bem cuidadas, e também as suas apresentações esporádicas, infelizmente esporádicas, na televisão. E ela é uma figura que o tempo passou, ela já não é tão jovem, mas continua com a mesma pujança, o mesmo dinamismo e principalmente com a mesma intensidade de atuação e de paixão pela nossa música e mais especificamente pelo samba. O que prova que música faz bem, sim. Quem sabe até faz com que a gente consiga viver mais e bem. E essa é a proposta. Portanto, para vocês hoje, e vamos ter em outros programas que enfocarmos a música brasileira, a Beth Carvalho, sem dúvida. Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem. Meu coração, não sei porquê, com vocês. Mesmo assim, foge de mim. Ah, se tu soubesses. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não. Sentir o calor à procura dos teus. Vem matar essa paixão e só assim então serei feliz. Bem feliz. Meu coração. Você que é nosso ouvinte, de repente liga o rádio no nosso horário, exatamente às 20h. E de repente você escuta jogo de futebol. E é a equipe fantástica aqui da Rádio Melodia transmitindo o jogo do Campeonato Mineiro. mas está transmitindo um jogo que está acontecendo naquele momento, portanto, teria que ser transmitido no horário do nosso programa. E aí o que fazer? Ficamos sem o nosso contato, sem o nosso alimento? Não necessariamente. Você pode acessar o site www.acasadapedra.com.br, que é o nosso site pessoal de trabalho que fazemos em outras áreas, e você terá ali, piscando no menu da esquerda, um botãozinho que diz questão de sensibilidade. Clicando ali, acesso a uma página com todos os programas já gravados e o programa do dia, que nesse caso terá sido gravado em estúdio previamente, para que você não perca o nosso contato. Isso para nós é muito importante. Então, é feita essa ressalva, voltamos para a Beth Carvalho. Gostar de falar de amor, olha o meu coração, não consegue aceitar a dor. O que posso fazer, o que posso fazer, se esse meu sentimento tão lindo me conduz a trilhar os caminhos floridos da vida? É um grande lugar, muito bom pra viver, muito bom pra viver, onde se pode ter a certeza que existe a paz. É um espaço sublime, onde o peito exprime os encantos do amor. Este é o meu coração. É um grande lugar, é um grande lugar, muito bom pra viver, muito bom pra viver. Simbora, gente. É um espaço sublime, onde o peito exprime os encantos do amor. Este é o meu coração. Agradeço a Deus por saber a diferença que existe entre o bem e o mal. Nada posso fazer se o mundo está chegando ao seu final. O ódio é uma chama que a mente humana insiste em alimentar, mas eu não me deixo influenciar, pois tenho amor pra dar. É um grande lugar, é um grande lugar, muito bom pra viver, muito bom pra viver. A certeza que existe a paz é um espaço sublime, onde o peito exprime os encantos do amor. Este é o meu coração. Agradeço a Deus por saber a diferença que existe entre o bem e o mal. Nada posso fazer se o mundo está chegando ao seu final. O ódio é uma chama que a mente humana insiste em alimentar, mas eu não me deixo influenciar, pois tenho amor pra dar. É um grande lugar, é um grande lugar, muito bom pra viver, muito bom pra viver. A certeza que existe a paz é um espaço sublime, onde o peito exprime os encantos do amor. Este é o meu coração. Os encantos do amor. Este é o meu coração. Os encantos do amor. Este é o meu coração. E agora, sessão saudade. Saudade também é sensibilidade, principalmente quando a saudade é das pessoas que nos são muito caras, muito queridas, como é o caso. Eu vou falar do meu pai e, de certa forma, da minha família. Mas por que que falamos, às vezes, com uma certa insistência das pessoas da família, principalmente quando eles já não estão mais aqui? Não é só pela saudade, como eu coloquei, mas pelo fato de que tudo aquilo que somos é, em muito mesmo, fruto do que colhemos na nossa infância. Portanto, essas referências nunca deixam de ser. E eu me lembro muito da paixão do meu pai pela música, embora, vamos dizer, um descendente de italiano direto, os pais italianos, e ele gostava da música italiana, ele era apaixonado pelo samba. Me lembro dele ouvindo Noite Ilustrada, Pixinguinha, uma série de outros cantores, inclusive da época, e ele adorava dançar. Meu pai, acho que nasceu para ser boêmio. Ele adorava a música e tinha um ouvido fantástico. Ele sentava num piano sem nunca ter estudado e conseguia, vamos dizer, tirar sons, tirar música. E é um dom, de fato. E eu acredito que, em alguns aspectos, eu tenha puxado dele, principalmente no gosto pela música. O que não quer dizer que minha mãe também não tenha tido uma paixão muito grande pela música e foi muito forte de uma forma diferente. Mas meu pai era dançarino, coisa que minha mãe gostava de dançar, mas não se preocupava tanto com passos certos ou com ritmos. Me lembro de minha mãe, numa época, comprando uns LPs que eram vendidos por vendedores ambulantes. Olha que coisa louca. E vinham à porta, e eram coleções interessantes. Era uma coleção com músicas do mundo inteiro. Eram vários, não sei quantos, vamos dizer que fossem 10 LPs, cada um deles com músicas de diferentes regiões. E ela colocava aquilo, às vezes, música. Eu me lembro, num dos LPs, nós não temos nada com a cultura ou descendência, ligação, mas a música judaica. E ela é muito alegre, ela é muito bonita. E ela dançava. Eu acho isso fantástico. E eu pequeno, meus irmãos, nesse caso, eu fui o caçula, provavelmente em outros espaços, brincando ou na escola, e eu começava a imitar aquilo. Ela dançava aquele som com muita alegria. Então, acho que todas essas coisas nos marcam. E o meu gosto gostoso pelo samba, devo ao meu pai. E aqui fica o registro. Decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor. Felicidade enfim chegou, como o brilho do luar, em sintonia com o mar. Nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. Hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor. Felicidade enfim chegou, como o brilho do luar, em sintonia com o mar. Nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. A gente se fala no olhar. É água de chuva no mar. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito nosso amor. A gente chuva no mar. No mar. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito, é tão bonito. E a gente tem tanto querer. Eu tenho certeza que cada um de vocês também tem as suas histórias de como a relação com a música se formou. E se alguém quiser contar, tem lá no nosso site www.acasadapedra.com.br um linkzinho bem no alto da página direita, contato. Só entrar lá e já abre uma página onde você pode escrever nela mesmo e vocês mandarem o relato, e eu vou ter um prazer imenso de poder ler essa mensagem, muito possivelmente responder e até lê-la aqui no nosso programa. Às vezes não será logo em seguida o que você mandou, porque a gente tem uma programação toda, mas que sem dúvida será lido, será. Então fica aqui a proposta e o convite. Fui no bar da neguinha comer camarão. Na praia de Mariangu tinha gente de todo lugar. Foi o maior sururu, tinha gente de todo lugar. Foi o maior sururu. Tomei cana pra abrir o apetite. Exprimi limão no bacalhau. No meio do povo vi gente da elite. Voando a mesa com jornal. Na TV preto e branco no canto, o Brasil fez um gol, ninguém viu. Enrolaram na antena um pedaço de bombril. Encostei no cigarro aceso, derrubei o petisco no chão. Alvin e Jurandir, cumprido e Carlos Cachaça. Meu sargento chamou Dona Zica. Marrom, Dona Neumi, Lessi. Jamelão já estava presente. Bom delegado, El me chamou. Quando o Chico ligou pro Darcy e falou: também vou. Pode fritar que a minha mangueira acabou de chegar. Eu também tô querendo camarão. Frita lá com um montão. Pode fritar que a minha mangueira acabou de chegar. Eu também tô querendo camarão. Da neguinha comer camarão. Na praia de Mariangu tinha gente de todo lugar. Foi o maior sururu. Tinha gente de todo lugar. Foi o maior sururu. Tomei cana pra abrir o apetite. Exprimi limão no bacalhau. No meio do povo vi gente da elite. Forrando a mesa com jornal. Na TV preto e branco no canto, o Brasil fez um gol, ninguém viu. Enrolaram na antena um pedaço de bombril. Encostei num cigarro aceso, derrubei o petisco no chão. E pedi pra neguinha fritar mais camarão. Pode fritar que a turma do samba já tá pra chegar. Eu também tô querendo camarão. Frita logo um montão. Pode fritar que a turma do samba já tá pra chegar. Eu também tô querendo camarão. Frita logo um montão. Convidei Hélio Turco, Alvin e Jurandir. Cumprido e Carlos Cachaça. Nel sargento chamou Dona Zica. Marrom, Dona Neumi, Lessi. Jamelão já estava presente. Com o delegado El me chamou. Quando o Chico ligou pro Darcy e falou: também vou.

É noite. É noite de fim de semana. Fim de semana chegando. E nessa noite, a alegria paira no ar. E é nesse clima de alegria que mergulhamos. Mergulhamos nos abrindo para a vida. Porque vida é celebração, celebração de si mesma. O que a vida faz? Ela festeja o fato de ser. E nós fazemos parte dessa proposta tão mágica, tão maravilhosa que é o viver. É, meu compadre Almir, não tá mole não, hein? É que a banana tá comendo macaco. Trago no sangue o verde, amarelo e o anil. Meu sangue é Brasil. Trago no sangue o verde, amarelo e o anil. Meu sangue é Brasil. É preciso achar doutor pra curar doença valente. A corrupção lesa a nação em todas as frentes. Até pé no chão, já tem avião com a grana da gente. A lei da propina anda na surdina e joga pesado. Vamos batalhar. Novo, o time do povo será goleado, será goleado. Como não bastasse defender a classe, sempre cavalheiro, serei perseguido porque meu partido não é o dinheiro. Há quem padeceu tanto como eu, cantarei primeiro. O meu canto é forte, vai de sua norte. É mais brasileiro, é mais brasileiro. Trago no sangue o verde, amarelo e o anil. Meu sangue é É preciso achar doutor pra curar doença valente. Valente, a corrupção lesa a nação em todas as frentes. Vai! Até pé no chão. É. Vamos batalhar, oh, pra modificar, oh, todo esse quadro. Sem reforço novo, o time do povo será goleado, será goleado. Como não bastasse defender a classe, sempre cavalheiro, serei perseguido porque meu partido não é o dinheiro. Há quem padeceu tanto como eu, cantarei primeiro. O meu canto é forte, vai de sua norte. É mais brasileiro, é mais brasileiro. Trago no sangue o verde, amarelo e o anil. Simbora, Almir! Meu sangue é Brasil. Trago no sangue, trago no sangue o verde, amarelo e o anil. Meu sangue é Brasil. É isso aí, valeu, Bete! Depois de Madureira, antes de Bento Ribeiro. onde se canta samba o ano inteiro. Lá o samba verdadeiro de raiz faz a mocidade mais feliz. E orgulho de ser aprendiz da minha querida velha guarda da Portela. Sentinela, hoje eu canto em seu louvor. Casquinha, Alberto Lonato, esses nego bom de fato, Argemiro, Casimiro e Monarco. Fica depois de Madureira, fica depois de Madureira, antes de Pedro Primeiro, onde se canta samba o ano inteiro. É, lá o samba verdadeiro de raiz faz a mocidade mais feliz. E orgulho de ser aprendiz da minha querida velha guarda da Portela. Sentinela, hoje eu canto em seu louvor. E a horinha passou mais depressa do que jamais, porque sambando, quem sente o tempo passar, não é mesmo? E nesse clima de alegria e gostosamente, eu deixo o meu abraço para vocês, o desejo de que a sexta-feira seja maravilhosa, o sábado, domingo, e nos vemos na segunda-feira, no mesmo horário, das 8 às 9 da noite. Renato Tavorelli Filho se despedindo, um grande abraço, ótimo fim de semana para vocês. Me lembro, até me causa arrepio, do tempo da beira do rio, um pagode.